Pra você não foi sério. E se ainda te quero, sei que não dá mais. Já tentamos desistir. Você fez tudo errado, sem me ver do seu lado. Você dispensou quem apenas te deu valor. Isso que tinha pra dizer, não quis te perder. Fiz tudo por você e nada por mim. Se tinha que ser assim, tudo bem, já passou. Boa sorte pra você, é o fim do nosso amor. Pra você não foi certo. E se ainda te quero, sei que não dá mais. Já tentamos desistir. Você fez tudo errado, sem me ver ao seu lado. Você dispensou quem apenas te deu valor. Já disse o que tinha pra dizer, não quis te perder. Fiz tudo por você e nada por mim. Se tinha que ser assim, tudo bem, já passou. Boa sorte pra você, é o fim do nosso amor. Já disse o que tinha pra dizer. Se tinha que ser assim, Floripa! Alô, alô, Floripa! Alô, alô, Floripa! Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela energia, obrigado moçada por estarem com a gente nessa noite linda. Muito boa noite. Diga aí, Vitor. Alguém ali atrás do palco perguntou: por que gravarmos um DVD em Floripa? A resposta está na frente do palco. O Brasil e o mundo precisam de uma energia como essa. A gente vai assar a lua na churrasqueira. Já do mar. Já disse o que tinha pra dizer. Não quis te perder. Fiz tudo por você. Se tinha que ser assim. Boa sorte. Já disse o que tinha pra dizer. Não quis te perder. Fiz tudo por você. E nada por mim. Se tinha que ser assim. Bem, já passou. Boa sorte pra você. É o fim do nosso amor. Não quis te perder. Fim do nosso amor. Boa sorte pra você. Parará, parará. Parará, parará, parará, parará, a porta vai se abrir. Eu quero entrar com você. Você não pode impedir de acontecer. O que será esse amor? só as estrelas dirão. Certa gente podem nos tentar, não se amarão. O nosso amor é raio-luzente, estrela cadente na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel, me leva pro céu e tira do chão. A porta vai se abrir, eu quero entrar com você. Você não pode impedir de acontecer. O que será esse amor? Só as estrelas irão. Tanta gente podem outros tentar, não se amarão. Em cima, em cima. Nosso amor é raio luzente, estrela cadente na escuridão. Beijo seu, um rio de mel, me leva pro céu, me tira do chão. Nosso amor é raio luzente, estrela cadente na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel, me leva pro céu, me tira do chão. Joga a mão lá em cima das palmas, Floripa, lá em cima. Nosso amor é raio luzente, estrela cadente na escuridão. Me leva pro céu, pro pleno deserto te encontrei. Nunca imaginava ser assim, o que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra deste amor. Água de oceano pra beber, vivo mergulhado em você. Te amo pra valer, lembre-se de não esquecer. Pleno deserto te encontrei. Nunca imaginava ser assim, o que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse Floripa. Água de oceano pra beber. Solta atrás. Te amo pra valer. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer.